Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite a todos, começando aqui mais um Criadores e Criaturas. Hoje é o dia da festa da democracia, espero que vocês tenham usado a cabeça, votado direito. Bom, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que nos espera aí o futuro. Mas enquanto a gente espera, vamos ouvir boa música. Hoje o Criadores e Criaturas é especial. Dois grandes compositores e grandes letristas, principalmente, Bob Dylan e Caetano Veloso, são os dois homenageados do programa de hoje. E vamos começar logo com as duas covers mais famosas dos dois. É uma cover de Knockin' on Heaven's Door, do Guns N' Roses, e a cover de London London, pelo RPM. Então, começando com uma cover de Bob Dylan e outra de Caetano. Bom programa para todos nós. Espero que vocês se divirtam e vamos lá, até às 7h15 com muita música boa aqui. Knock, knock, knocking on heaven's door. Criadores e criaturas. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless. my eyes. They're looking for flying saucers in the sky. You know I suffer, and

everywhere, I thought you're bound to fall. They thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam.

Esse foi o Barão Vermelho interpretando de Caetano Veloso Um Índio. Teve também os Rolling Stones cantando a música que o Bob Dylan fez, talvez inspirado na própria banda, Like a Rolling Stone. E abrimos a sequência com o Trio Esperança numa versão a capela, linda de Qualquer Coisa, do Caetano Veloso também. Bom, vamos sair para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com o Caetano cantando Bob Dylan. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, especial Bob Dylan e Caetano Veloso. Então vamos começar esse bloco agora com o próprio Caetano fazendo a sua cover de Bob Dylan. Ele vai cantar Joker Man, que está no disco Circulador ao Vivo. Daqui a pouco ainda tem Lulu Santos, Skank, Zé Ramalho, Rage Against the Machine e muito mais. Standing on the waters, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. Distant ships sailing into the mist, it were born of the snake in both of your fists, while a hurricane was blowing. Freedom, just around the corner for you, but with truth so far off, what good will it do? Joker man, dance to the nightingale tune, bird fly by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh, oh, Joker man. So swiftly the sun sets in the sky, you rise up and say goodbye to no one. Fools rush in, their angels fear to tread, but their futures so full of dread, you don't show it. Shedding off one more layer of skin, keeping one step ahead of the persecutor within. Joker man, dance to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Joker man, you're a man of the mountains, you can walk on the clouds, manipulator of crowds, you're a dream twister. Gomorrah, but what do you care? Ain't nobody there who'd want to marry your sister. Friend to the martyr, a friend to the woman of shame. You look into the fiery furnace, see the rich man without any name. And Deuteronomy, the law of the jungle and the sea, I am only teachers. And the smoke of the twilight on a milk white steed, Michelangelo indeed could carve out your features. Resting in the fields, far from the turbulent space, half asleep near the stars, with a small dog licking your face. Joker man, dance to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Joker man. and stocking, the sick and the lame, richer man seeks the same. Who'll get there first, it's uncertain. Night sticks, rubber cannons, tear gas, bad luck, smile on top, cocktails and rocks, behind every curtain. False-hearted judges, dying in the webs that they spin. Of time till night comes stepping in. Joker man dances to the nightingale tune, bird fly high by the light of the moon. Oh, oh, oh, oh. The blaze of the heat. Take the man who lets children off the street and place him at the feet of a harlot. Oh, Joker man, you know what he wants. Oh, oh, Joker man, you don't show any response. Joker man, dance to the nightingale tune. Criadores e criaturas. Ficaram. criadores e criaturas. Na escola atualmente eu tenho uma reprovação. Eu não quero ser mais um desses nerds. O rock é pesado, eu vou dizer mais. Na minha fase terra eu não serei só mais um rapaz. Tem muita gente aí que não sabe do que é capaz. Acabaram se entrelaçando feito vermes. E a mãe tá na cozinha fazendo arroz com feijão. o baita do trabalho pra ocupar com a situação. E o filho tá no quarto fumando um cigarrão. Ei, ei. A lua está cheia e vem me mostrar que o que eu vejo nela eu não consigo explicar. As pessoas ao meu lado já não querem nem notar. Eu continuo a busca atrás de mim mesmo. Meu guia me dizia: você não tem o que temer. Forças invisíveis irão ajudar você. A cabeça tá confusa, mas já sei o que fazer. Vou tocar um rock assim no feeling good. Amanda na cozinha fazendo arroz com feijão. O pai tá no trabalho preocupado com a situação. O filho tá no quarto fumando um cigarrão. Ei, ei, ei, ei, diga. O tropa de elite mostrou a classe média como sendo responsável por essa grande tragédia. Pois compra sua droga e financia a violência. É mais um peso em nossa consciência. O sol nasce e esconde o que a lua vem dizer. E o brilho dessa luz eu só encontro em você. Aí durmo feliz nesse lindo amanhecer, sem paranoia nessa minha existência. Aí a mãe tá na cozinha fazendo arroz com feijão. O pai tá no trabalho preocupado com a situação. E o filho tá no quarto fumando cigarrão. A mãe tá na cozinha fazendo arroz com feijão. O pai tá no trabalho preocupado com a situação. E o filho tá no quarto fumando um cigarrão. Esse aí foi o Zé Ramalho com Rock Feeling Good, do Bob Dylan, que tá no disco tributo do Zé Ramalho ao Bob Dylan. Ele gravou um disco inteiro, Zé Ramalho canta Bob Dylan. Teve também Tanto, do Skank. Você deve estar perguntando o que que essa música do Skank tá fazendo aí no programa. Pois é, ela é uma versão de I Want You, do Bob Dylan também. Teve ainda o Lulu Santos cantando Odara, com participação de duas vocalistas, a André Negreiros e a Marina de la Riva. E o próprio Caetano interpretando Joker Man, do Bob Dylan. Vamos em frente agora com Língua de Trapo. O grande Língua de Trapo gravou uma versão de Sampa, é o que você já está ouvindo aí no fundo. Você vai reparar que eles até fizeram umas alterações na letra e ficou muito bacana. Escuta só. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Paulista e a Consolação.

No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. This is shame, the way she makes me scrub the floor. I ain't gonna work on, nah, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Nah, I ain't gonna work for Maggie's brother no more. Well, he hands you a nickel, and he hands you a dime, and he hands you with a crib. No, I ain't gonna work for Maggie's pa no more. Well, he puts his cigar out in your face just for kicks. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. We'll be right back. Criadores e Criaturas em dia de eleição, e os eleitos hoje para serem homenageados foram Caetano Veloso e Bob Dylan. Você acaba de ouvir o Rage Against the Machine com sua versão porrada para Maggie's Farm, do Bob Dylan. Teve também o Tantra com sua versão maravilhosa para Tropicália, do Caetano. Quando eu pensei em fazer esse programa, a primeira música que me veio à cabeça foi essa versão do Tantra para Tropicália. Eu acho muito bacana. Antes teve o Teenage Fan Club, banda que eu adoro, cantando Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan, e o Língua de Trapo com a sua interpretação de Sampa. Bom, a sequência de programas dedicados a dois artistas termina aqui. Na semana que vem vamos ter um programa super especial que eu vou fazer junto com meu parceiro DJ Tony Miranda, que tocou comigo na época da The Time, e o Tony vai conversar com a gente, vai tocar suas covers preferidas, contar um pouco da sua trajetória aí no mundo da música também. Um abraço para vocês e até semana que vem. Fui! Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.